3895, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 da Canja. Ponto de espera, torre 1-18-95, Kenigão na 020. 1020, parte 1 Índia, 1895, obrigado. Eco Tango Índia, autorizado táxi, reporte na táxi aí papá. Two contact center. 125 decimal 45. 125 decimal 45. Meu, informação de tráfego, aproximadamente 2 minutos. O Airbus da Avianca mantém a escuta e prepare-se para afastamento, ok? O Mike Juliette Romeu. Mantendo a escuta, pronto para afastar em 2 minutos, Mike Juliette Romeu. Tango Vitor Charlie Hotel, autorizado a decolar, pista 1-7, vento 1-3, 0 graus, 1-0 nós. 1-9, 1-7, 1-0 graus. Tango Índia, mantenha a posição, por gentileza, faça um check rádio, mensagem cortada. Oi, Juliette, copia. Autorizado, Cairo Lourenço, 1 no meu pé, rota direta, corredor Axé. Decolagem pista no 7, curva direita. Transponder 0160, controle Salvador, 120, décima 8. Copiei 05, autorizado para Cairo Lourenço, Vitor e Juliette. Vitor Índia Juliette, chame a torre agora para acionamento, táxi decolagem, Kenigão na 020. Na proa da rotatória, informo ligeiramente à esquerda, no setor norte, 500 pés de helicóptero. Ligeiramente à esquerda, setor norte, está visual com Romeu Golf, vai com proa da rotatória. Ceasa Mike Juliette Romeu. Torre, aquele casal, bom dia. Torre, boa tarde. Só passando vista de Jesus para acionamento na rede. Vitor Índia Juliette, autorizado acionamento, reporte táxi. Boa tarde. Para Salvador, boa tarde. Tá 3895, pronto no ponto de espera da 1-0. Tá 3895, mantém o ponto de espera. Mantém. Para inglês, manda 7, eu sou líder. Tabatão Eco Tango Índia, autorizado alinhar e manter, pista na 7. Alinhar e manter na 7, Eco Tango Índia. Cruzando o eixo da 1-7, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. 4076, desce até o 050, reduz velocidade, 2409, mais o 4076. 050, reduz velocidade, 2409. Reporta na Taxi Foi Oscar, um ajuste na 020. Só a Roxana 6356. Roxana 6356. Autorizado pouso pista 1-0. Vento 1-2, 0 graus, 1-0 nós. Pouso 1-0, vento 356. Controle confirma serviço, será certo, autorizado, atenção ao nível 080. Autorizado 080, Charlie. Autorizado 080, será certo. Mike Juliette Romeu, autorizado o retorno para a área de sobrevoo, mantendo a escuta permanente. Informo o sequenciamento aproximadamente 3 minutos fora. O Mike Juliette Romeu agradece. No, ele vai seguir com o plano de Pujuca da presente, evitando a área de Camaçari, que o Mike Juliette Romeu superou já o Ceasa. Gente, o Mike Juliette Romeu apenas confirma a posição Pujuca. Afirma, sobrevão em Pujuca, Mike Juliette Romeu aguardando transferência e controle. 63, autorizado Salvador Ilhéus, nível 180, via rota do plano de voo, saída Coral, Coral segue visual conforme rota. Decolagem pista 10, curva direita. Trânsito com 10274. Controle Salvador 120, decimal 8. Linha 90? Tran 395, autorizado o alinhar e manter pista no zero. Vem manter 90, 329. Azul 4463, cotejamento correto, portão 01, no chame pronto para estacionamento. Eu vou na Proa Norte, o limite é o localizador, autorizado descida para 3 mil pés, ajuste mirim. Eu vou Proa Norte, autorizado localizador, descida para 3 mil, lugar 20, ajuste 4. Direita 1, 2, 1, 2, 1. A direita 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, Decolagem pista no zero, curva direita. Transponder 5540, controle Salvador 120, decimal 8. E autorizado o Galeão 360, Open November 857, Moto, saída Leta, pista 10, curva direita, 5540, transponder 208, controle Oceaner 6213. Tran 3895, vento 1-10 graus, 1-0 nós, autorizado decolar pista no zero. Autorizado decolar, 1-0-3295. Sendo, você tem agora 600 pés, 9-0-3. Gente, 9-10. 2-0-3. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento portão 8. Maneiro, muito obrigado. Paulo, chame a meta 356. Oceaner 6356, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05, 6356. Voo 1864, aguarde cópia. Aguardando. Controle o Mike Romeu Alfa na rota fora, visual com o campo. Positivo Romeu Alfa, chama a torre agora 118.95. 18.95. Torre o Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga, confirme intenções. Rota fora, 500 pés, detenção, parte 3. Gente, o Mike Romeu Alfa mantém a RMA, 500 pés, aguardando coordenação com o infraero. Confirma a permanência no parte 3, Mike Romeu Alfa? Não, negativo, só toque a arremete para RMA. 3895, decolador 15, controle 120. 3895, cruzando 1300. 3895, sobe 340, mantém a via saída dela. 340, precisando de voar direto a ela? Mantém a via, 3895. Mantém a saída, obrigado. Estabilizado, 962. 3185. 95. Saída Pouca, Jamo, transição Aracaju. Decolagem pista no zero, curva esquerda. Transponder 5556, controle Salvador 120, decimal 8. 1864, autorizado Maceió 350 pela presa 197. Pouca, Jamo, Aracaju, decolando no zero com curva esquerda. 5556, transponder, controle 208. Boa noite, 164. Presa 197, aerovia, boa noite, 164, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. A gente vai chamar, boa noite, 164. que Romeu Alfa mantém o setor aguardando, informa o tráfego na final da 1-0, já coordenado com a Infraero, o pouso no pátio 3, informa que após o pouso terá que efetuar um novo plano. Já tá feito, eu tô mantendo aqui em aguardando. Quente. Após o pouso da aeronave na sala 1-0, autoriza o Mike Romeu Alfa direto, parte 3. Afirmo, Mike Romeu Alfa, retaguarda do Boeing da Gol, autorizado, agilizando, reporta na Taxiway Delta. Certo. Autorizado decolar, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Iniciando a Mike Romeu Alfa, informação de tráfego, Papa Alfa 3-4, decolando da pista 1-7, seguindo o setor sul. 0-1, autorizado 4463, chama cá. Turandia e Juliette, mantém Oscar. Mike Romeu Alfa copiou a informação de tráfego? É, afirmativo, já está no seu Traverse Norte. Se autorizado, aproxima direto pátio 3. Gente, o Mike Romeu Alfa agilizando, vento no aeródromo 1-2-0 graus, 1-1 nós. Reporte no solo controlado, pátio 3. Vai reportar, Romeu Alfa. O Eco Tango Índia, decolada aos 1-9, mantém a linha do litoral, reporte para cruzar a final da 28. Na linha do litoral, vai reportar para cruzar a 28, que é o seu Índia. Afirmo, Vitor Índia e Juliette, autorizado a alinhar e manter pista 97. Tô igual 962. 1-9-6-2, solo 2-0, 1-2-1, 1 solo. 0-0. Solo 2-0-9-6-2. Azul 4076, continue aproximação, base de autorização de pouso. Ajuste no 0-9. 0-3-6. 0-3-6. Tango Índia, mantenha o setor sul aguardando para efetuar o cruzamento do campo. Informo, Embraer, na final do 0. Quem chama o setor sul aguardando a sua Correio 1962 negativo, contato 2-1. 9, tente novamente, 1-2-1 no decimal, 1 no solo. Ok. Corre, Mike Romeu Alfa, está no solo. A intenção é prosseguir para animar. Mike Romeu Alfa, confirme, já copiou? Não, é negativo, chamou o solo? Afirmo, solo de 2-1. Para cópia, solo 1-2-1 no decimal, 1, Mike Romeu Alfa. E aí, transfere alto. Ah, mais Romeu Alfa. Guardando. Tem uma última? Papa Tango Eco, Tango Índia. Efetua espera com curva pela esquerda, aguardando. Excelente, lá está a espera pela esquerda, Tango. Solicitado um contato do senhor conhece, ok? Feito plano aí, amigo, pra 1530, de Salvador para Rimar. Não, eu tenho o plano aqui. A questão é que a IS solicitou esse contato, alguma pendência lá. Atualizando aí. Doutor Índia Juliette, uma devoção. Chama Recife no 251. 1895251. Afirmo. Obrigado, Batista. O Chaletel, serviço encerrado, 085. Deseja informação e alerta, o centro Recife operando com 1260. 1260, alternando o centro Recife, e Chaletel. Tabatango é Tango Índia, segue litoral norte, autorizado o cruzamento da final da 28. Mantém a escuta. Seguindo a litoral norte, cruzamento da 28 Tango Índia. Aguardando liberação do eixo, Vitor Índia e Juliette. Afirma. Romeu, Vitor, no pátio da BRT autorizado, tá? Que se reposta, tá? Que foi, papá. Do 4076, solo 24, solo 12, ano décimo 1. Décimo 1, bom dia. Papatango Vitor Índia Juliette, autorizado a decolar pistão na 7, vento 110 graus, 9 nós. Iniciada, de olho. Com a informação do Tango, descendo para o nível 160 na chegada baixa. Do 4463, boa, autorizado a alinhar e manter pistão na 0. Ali mantém na 10, azul 4463. Então, Leotel, o meu voo está livrando Cidade Baixa para sobrevoo Cajazeiras. Tem as 500 pés na escuta, então, meu voo. 500 pés na escuta, agora. Mike Lima, Lima, solo 12, no décimo 1. Solo 12, no Abatango Vitor Índia Juliette, decolado de 25, controle 120, décimo 8. 20.8, grato. Tabatango Eco, Tango Índia, efetuado o cruzamento da Sinada 28. Segue corredor forte, chama o controle, 120, décimo 8, bom voo. Forte, corredor forte, controle 208. Do 4076, Juliette, portão 09. Juliette, portão 09, guarda o que é. Tango Índia. Azul 4463, vento 110 graus, 8 nós. Informo, o tráfego já efetuou o cruzamento do eixo, da 10, seguindo o litoral norte e não interfere. Autorizado a decolar pista no 0. Yeah. 447. 10 na escuta, chama retorno. Ah, tá, Wender. Controle, aquele cordial, tá passando o Vitorinho de Juliette. Juliette no meu pé, esse corredor achando aqui. Possibilidade de acender ao 2500. Responda 0122, para animar, para nós, na Ana 14-1895, Michael Mel, 01 de Cabo. 01 copiado, no pátio 3, chame a torre para acionamento e decolagem, Michael Mel. Alvo. Torre, é o Michael Mel. Mike, Romeo Alfa, prossiga. Pátio 3, estacionado, pronto para decolagem, animar. Mike, Romeo Alfa, visual com embreagem decolando? Afirmo. Mike, Romeo Alfa, vento 120 graus, 8 nós, reporte fora do solo. Vai voltar, não. Posso estar com 160 a bordo, 12 e 3 de autonomia, Fernando Aracaju. 0.8. Sim, 208. Lado direito via Índia, ponto aqui para a torre, 1.8.95, KNH-10, 1.9. Índia, ponto 0.8.95, 1.09, com 1.8.94. Só fora do solo, pro de animal, Mike Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, decolado de 2.7, reporte no solo controlado da irmã. Alfa. 63. 4463, sobe nível de voo 180, voo Coral. Coral 180. Paulo Salvador, Papatango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor. Mantenha a posição, aguarde. Mantenha a posição, aguarde. Romeu Golf Vitor. Romeu Golf na escuta? Céu, Romeu Golf está na escuta. Matheus, quanto tempo nessa região? Aproximadamente uns 10 minutos, senhor. Tá. Romeu Golf chama a torre agora, 118, decimal 95. Chama a torre, hotel Romeu Golf. Chama Romeu, hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, prossiga. Tá na região de Cajazeiras, 510. Tu vai ficar lá e permanecer uns 10 minutos. Gente, na escuta, reporte caso se afaste o hotel Romeu Golf. Escuta permanente, reportará se afastar o hotel Romeu Golf. Salvador, boa tarde, eu vou no 2067, tem que dar tampa autorização, Guarulhos. E Salvador, bom dia, boa noite, 64, ponto 0.0 pronto. Boa noite, 64, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 100 graus, 8 nós. Alinha, decolando 0, boa noite, 64. Ataque 3. Autorizado, contornal, ataque 1 até ataque 3, valeu, eu vou seguir. Sierra Zulu Eco, confirmando o sobrevoo a Tupuaçu ou prossegue com rumo oeste inicialmente? Para o ILS, o Papa Romeu Juliette Amazique, o repórter é estabilizado. Ok, está sujeito ao tráfego em coordenação com a torre, autorizado o local, 500 pés, conforme rota, decolagem em coordenação com a torre, 0126 no transponder, controle operando 20.8, Serra Zelaico. Meu pai, autorizado, Sierra Zulu Eco. Três. Chame a torre 1895 para acionamento de decolagem, Pinegão no 09. O 2067, o Sul, seu plano, pronto para cópia. Pronto, já. Autorizado, Guarulhos 360, peso Luna 0, Piraí, sai conforme rota do plano, saída da El Leda Motiva. Decolagem no 0, curva direita, transponder 5556, corrige 5566, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, via peso Luna, Papa Alfa Índia. Daí, Dael Leda Motiva, Nicolão no zero, pelo direito, transporte 5566, transporte 208. Corrigindo, transporte 5566 e controle 208. Vou 2067, já pronto para pushback e funcionamento na posição dela. 2067, cortejamento correto, aguarde para o estacionamento. Guarda. 4-0, subindo via Globo, nós estamos na autorizado, puxa acionamento, chame táxi. Chamando táxi, vou 2067. Romeu Golf Vitor, confirme posição, já tá no parte 3. Afirma, autorização para a Lapa, com 0 Plata Bravo, já traz autonomia, Fernando Salvador. Romeu Golf Vitor, no parte 3, um minutinho para cópia, por gentileza. Aguarda. Escuta, 4463. Tá voando o farol com o quê? Voando... Espera um minutinho, por favor. Ah, já passou o coral, né? Tá voando em sul. Não, o coral fica 30 milhas. Na sua pro 215. 30 milhas à frente ainda. Ok. Então é rápido, acho. Passando através de dial. Pesado uma centena para Serra Bravo Lima Papá, decola do 1-0 com curva à direita na ABO, após CCT em rota, transponder 5-5, poderia confirmar outra sonda? 5-5-5-7. 5-5-5-7, transponder, Papa Tango, Romeu Gonfredo. Controle Opera 120.8, Romeu Golf Vitor, chame pronto para acionamento táxi. Pronto para acionamento, Romeu Golf Vitor. Autorizado, acionamento, chame para o táxi. Boa tarde, táxi. Tchau, Romeu Golf, frequência livre, boa tarde. Zulu Eco, decolagem por conta em risco, vento no aeródromo 90 graus, 7 nós, reporte fora de solo. Fora de solo, a bordo, alternando Galeão com 0426 de autonomia. A mensagem táxi está aprovada até o ponto de espera da pista na 0, via Pat 1 e táxi a Índia. Ponto de espera Torre 18295, KNH 1019. Autorizado até a ponte da Gravel, Pat 1, Índia. Ponto de espera 1895, 1019 agora, 2067. Copiado, retorno da presente então. Chama 10 minutos, por favor. Tá, 10 minutos, tá indo. Controle, Papa Romeo, Juliette Romeo Victor, estabilizado, DLS, sexo aí, dá um nome. Juliette Romeo Victor, chama a torre 18895. 18895. Oi, Salvador, muito boa tarde, Papa Romeo, Juliette Romeo Victor, DLS, sexo aí, dá um nome. Juliette Romeo Victor, boa tarde, continue a aproximação, ajuste no 019, confirme o FAT após o pouso. Aéreo está. Gente, o Juliette Romeo Victor, para informação, um helicóptero decolando da Enrimar, manterá o setor norte. Gente, grave pela informação. Está fora do solo, Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, mantém o setor aguardando para efetuar o cruzamento. Informo Charlie 25 Bravo na final do 90. Positivo, a intenção é prosseguir paralelo à medida paralela, senhora, inicialmente com sobrevoo do Hotel Ibis. Gente, mantém o setor inicialmente, informa o tráfego já na curta final do 90. Gente, manterá o setor, é o Zuleco. Solo, Bocha, NMA 213, no box 8, instrumento melhor, solicita pushback, saneamento. Portão 08, autorizado, chame táxi, 6213. Autorizado, chame de táxi, Bocha, NMA 213. Tarde, Altão 3216, informação, tango. 3216, via Mari, desce até o 050. Yamaha 050. 4463, controle. 4463, controle Salvador. Tá, escuta. Boa da presente. E o COV chama Ilhéus 120 decimal 1. Mantém o nível 180 da presente, serviço a 10 encerrado. E o COV chama 120.1. O Eco Visual com o Charlie 25 Bravo na final da 90. Positivo, Visual. A retaguarda do mesmo autorizado sobrevoa na paralela, mantendo a escuta permanente. Serra Zulu Eco. Gente. Realizado, está 3296. Para 1000, está presente. Gente, autorizado 1000. Serra Zulu Eco. Gente, Romeu Vitor, formação de tráfego à esquerda, Robson 44, efetuará o cruzamento à retaguarda, não interfere. Fecha. Vai para a Sony normal 0126. Funcionado 0126, desculpa. Todo 067, autorizado alinhar e manter pista no 0. Eu mantenho no 0267. Silêncio, Romeu Vitor, salas 42, libera direita, sala 1, 21, decimal 1. 21, decimal 1. A gente confirma a matrícula. Positivo, Avianca Oscar November Mike. Solo Salvador, boa tarde, Papa Romeu Juliette, Romeu Victor. Boa tarde, Papa Romeu Juliette, Romeu Victor. Táxi aprovado via Alfa, chamamento da Juliette. Via Alfa, chamará da Juliette, Papa Romeu Juliette. Solo CNR 6203 para o táxi 148 a bordo, acena com fim de 3 horas e 40 de autonomia. 79. Ok, a linha decola, 10, gol 2067. Décimo 95, PNH 10 no 9. 10 no 9, autorizado via Pacho, Índia, Ponte Fera da 10, Torre 395, Xanéia 62, 13. Acho que não veio o Mike, aguarde para o reboque, ok? Na Mike, gente. Juliette Romeu Vitor mantém a posição e irá ingressar no pátio após a passagem do Airbus da Avianca. Sim, está visual com o mesmo, aguardando a passagem para a Avianca. O 2067, decolada de 44, controle 1-20, decimal 8, 208, voo 2067. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, da El, passando bem 500. Voo 2067, sobe 360, via saída da El. 360, via, voo 2067. Juliette Romeu Vitor autorizado ingresso, pátio 1, Lima Mike Quebec, na Quebec transfere, torre 1895. Lima Mike Quebec, na Quebec, torre 1895, Juliette Romeu Vitor. Tango Índia, 12 milhas, Salvador. Tango, confirme quanto se afasta. Se afasta no limite da linha da paralela, de Salvador, 10 milhas. Quente, César, o Eco. Boa reposta, né? 2-3, pronto, pode esperar dar 1-0. Chega, rotatória. 1-0, Xanemia, 2-3. 7, vai manter a proa 210, que evitando formações. Positivo. César. Controle, César, o Eco. Azul Eco, prossiga. Boa tarde, comandante. Agora na escala linha paralela, mantendo 1000, a intenção é acender para 1500 na sua escuta permanente, sujeito ao tráfego da 1-0. Esse setor, atitude máxima de 1000 pés. Aguarda a ascensão no 1500, Azul Eco. Obrigado. Eco Tango Índia, chama a torre agora 118-95, Tango Índia. Junta o 5, Tango Índia. 4-0, Xané, 6-2-3. Saída Airborne Transition Elefa, 5005 ao transponder, controle 208. Decolo na 0, curva direita, no 87. No 0 à direita. Correto, chame pronto para o estacionamento, portão 7. Chore. O gol no 867 possui um estimado para o push? Papa Tango Eco, Tango Índia. Reporta na perna do vento da pistão na 0, ajuste na 0 no 9. Reporta na perna do vento, Tango Índia. Vai manter a escola unida paralela, autorizado. 209 transmitir ao mesmo tempo, 2067, prossiga. 2067 está mantendo a Dael, devido a informações, solicita se possível coordenar para o Edmonte. Guarda a coordenação com o centro Recife, 2067. Guarda. Via Azul Eco, prossiga. Está agora voltando no sentido Salvador, está mantendo a escola unida paralela na sua escuta. Ok, ó, atingiu o litoral, prossegue via corredor axé, atingiu o litoral, desce para 500 pés, ajuste 1019. Positivo, comandante, só é manter o sobrevoo aqui com atividade, posteriormente, se atrapalhar o seu mandante sair, quem sai? Afirmativo, permaneça nesse setor, então setor sul, corredor axé, primeira nave aproximação, Airbus 320, mais 3 minutos está passando aí o seu través esquerdo, ok? Positivo, com orientação. Tem o setor. Ok, vai manter o setor, não se escuta. Foi de boa, chanel 6213, decolado pistão no zero, cruza 2000 pés, daí eu lendo. 6213, sobe 360, voa Del. 360, daí eu, chanel 6213. Juliette autorizado, Quebec, cruzamento da pista, até o PAC 5. Ativa, não está recebendo no radar, limite área proibida, chama 10 milhas no redor. Salvador, 3804, informação, Tango, boa tarde. Boa tarde, 04, via chegada Mari, desce até o 050. Via chegada Mari, 050, 3804. Salvador, boa tarde, azul 4089, informação, estamos para... Boa tarde, Azul 4089, Tango confere. Autorizado Serra Brava Vitor Tango, nível 340, via Teslo 44. Saída da El, Leda, aguarde somente a transição. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5002, controle Salvador 120.8. Azul 409 para Serra Bravo Vitor Tango, número 240 via Antônio 044, estava na presidência da Aero Lita, com curva direita da 10. 5002 transforme aí 1208, o controle Salvador. Azul 4089, cotejamento correto, chame trânsito e estacionamento. Vai chamar o 089. Terra Zulu Eco, controle. Terra Zulu Eco, controle. Prossiga, comando. A Terra Mato vai passar exatamente na sua vertical, 1700 em descida para aproximação. Você está mantendo 1000 pés à direita de Simbra, do marcador externo. Desce agora na Proa Sul, 500 pés e permaneça sobre o litoral 500 pés. Positivo, comandante. Estava em descida, está agora indo para da presente curva direita, no atingir o litoral 500 pés. Está passando 600 em descida, agora o Zulu Eco. Positivo, litoral 500 pés. Obrigado. O 2067 chama agora Recife no 251, no alterno 1-3325. 251-3325, 2067. Controle, Salvador, está passando o Zulu para Zulu Papá Whisky, 055, mantém os corredores visuais, chama a descida. Os rapazes. Tá chamando para a descida, vai descer para 1.500, tá aí. Acompanhando o Valença agora. Positivo, mantém os corredores, desce para 1.500, ao cruzar 3.500, tem frequência livre para coordenar com os tráficos locais. Chama este controle novamente 20 milhas fora. Controle, o Zulu Eco atingiu o litoral 510, não se escuta. Mantém o litoral 510, é o Zulu Eco. 7. Estabilizado, 3216. Estimativo, 3216, helicóptero 4 milhas à sua frente, afastando-se à direita da aproximação, sem interferir com o seu tráfego. Chama a torre agora 11895, 3216. 1895 está centro do tráfego. Boa tarde. Boa tarde. Tango Índia, Solos 53, confirma o pátio. Alfa. Autorizada backtrack, libera na papal, estacionar frequência livre, Índia. Índia, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, que é o TAN 3216. TAN 3216, boa, autorizado pouso, pistão na zero, vento 130 graus, meia dúzia nós. Tem livre pouso. Tá, 3216. Controle, é o Zulanco. Consegue, Zulanco. Boa noite, Tsushima. Quanto tempo pra gente voltar lá pra posição? Depois segue direto para a vitória. Para lá, passar os direto de sábado, os 4089. No final, a gente vai ter 6 minutos para manter o setor. Afirmativo, entre 5 e 6 minutos. Obrigado. Pode prosseguir da presente a retaguarda? Pode sim. Obrigado. Tá acendendo então para 1.500 o Zulu Eco. 2.16. 1.30 graus, meia dúzia nós. Obrigado. É o Avianca Oscar November Mike, estacionado aqui na posição remota 1-3. Cliente Oscar November Mike, bom dia. Obrigado. É 213, chama agora Recife, 125, decimal 1. 251 Recife, fechou, né? 6213, obrigado, senhor. Fala o que está funcionando? Autorizado, chame táxi. Essa é a maior tarde, 089. Três, dois, e direita, 1, 2, 1, decimal 1. 1, 2, 1, decimal 1, 3, 2, 1, 6. Salve, 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6, tá aqui, tá aprovado. E a Alfa, chamei a cidade de Leste. Vai chamar a cidade de Leste, tá? 3, 2, 1, 6. Guardião 05? Gente, Guardião 05, decola com Proa Sul. Após, segue litoral sul, litoral norte, 500 pés. Tite Guardião 05, reporte quando pronto para decolagem. Guardião 05, autorizado decolar, proa sul, vento 110 graus, 7 nós, reporte para o sol. Controle, o Zulu Eco está ainda na sua escuta, mantendo sobre o navio paralelo. Ideal, correção. Ainda Juliette, está 32196. 32196, Juliette, porção 03. 03, está 32196. Só 867 por estacionamento no 7. 3804, completa a chegada para 2000 pés, livre LS, ajuste no 0 no 93804. Ok, para 2000 pés, comendo chegada 1019, tá? 3804. 500 pés, segue litoral sul, chame o controle 120, destino 8, com voo, decolar 258. 258, câmara controle 120, décima 8, grato 05. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 05. Boa tarde, Guardião 05, prossegue na minha escuta. 05, está ingressando no litoral sul, manterá 500 pés na escuta permanente do controle. Para o TAC, PAD 61, autonomia 3 horas e 50 minutos, a torna todo seguro. Mas o 4089, TAC está aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via PAT 1 e TAC é Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, 95, NH1 no 0, no 9. Seja, por favor, continuar, seja que não pode tirar a posição. Táxi aprovado até o ponto de espera da piscina 0 via Pátio 1 e Táxi Índia. No ponto de espera Torre 1, 18-95, QNH 1019. Táxi, passou o Torre 0, via Pátio 1, Táxi Índia, com a Torre 295 e 1099. Um 404. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 5, copiou a posição do Drapel. Afirmativo. Gente da aeronave no setor, ainda não visual, Guardião 05. Se aproximando de Simões Filho, setor norte, vai manter sobrevoo na cidade, Mike, já te comeu. Seguinte, Mike, Juliette, comeu na escuta. Guardião, qual a posição? O Guardião 05, na vertical de placa 4, na linha do litoral. Positivo, o Eco está através do Hotel Del Rey, agora mantendo 800, em curva à direita com proa do centro de condições. 5. Controle Salvador, boa tarde, é o Papá Romeu, Romeu Golf, cliente da Tango. Boa, Romeu Golf, não havia chegada, manda esse até o 050. Até o 050, Yamaha, Romeu Golf. Portão 07 autorizado, chame táxi. Chama em táxi, 867. O Zulu Eco agora está na vertical de aeroclube, mantendo 1000 pés na linha do litoral. boa tarde, Azul 4089, eu estou falando para a IOTA 1 do Zé. Tá bom. 11895. Vou voltar? Confirma. Já tem nossa autorização para voltar para o setor, para a gente falar para lá? Guarda, tem um tráfego passando o Duna agora. Check. Autorizado, alinhar e degolar, pista 10, vento 130 graus, 612 a nós. Alinhar e decolar 408 nós. Para o retorno, guardião 05, mantenha o litoral. 1295, mantendo o 05 graus. Sou em Salvador, guardião 05. Guardião 05, prossiga. Na vertical de Itapuã, quando autorizado, para o pátio do Grael, guardião 05. Guardião 05, mantenha espera sobre o farol de Itapuã, 500 pés. Informa o Airbus na final da 90. Afirmativo, manterá espera, aguardando o coronel Salvador. Informa helicóptero 2 horas 3 milhas, mantendo 900 pés. Tenente 04, está estabilizado 04. Tem uma torre agora 118, Magrinho. 1895. Teria confirmado somente para o B? 168. Táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1 e Táxi para Índia. Ponto de espera torre, 1895, PNH 1019. 19, Pátio Índia, 2953. 2771, via chegada Mari, no ponto ideal desce até o 50. Via Mari, ideal desce 50, 2771. Se azul eco, prossiga para a área na escuta. Confirma, azul eco. Autorizado prosseguir para a área na escuta. Tá, obrigado. O 04. Azul Eco. Autorizado, senhor Azul Eco. Livre manobrar nessa região, temos aí mais uns 5 minutos de janela. Muito obrigado, mais 5 minutos, entendido. Está na sua escuta para abandonar se precisa. 208, obrigado, uma boa tarde aos 408. Controle, boa tarde, aos 14089. A 4089, sobe 340, via saída da EL. 24 Abaal, 089.